você sempre me cobra que eu não tenho tempo pra você. Pois muito bem, estou aqui, não tem desculpa, não me enrola e não vem que não tem. Nada mais me importa agora, nada mais me importa agora, só você fechar a porta, deixar tudo lá fora, porque esse momento é todo nosso. Hoje desmarquei todos os compromissos só pra poder ficar juntinho com você, com você. Mesmo que o telefone toque, que batom na porta, já disse, não vou atender, não vou. Hoje eu sou todo seu e ninguém vai me encontrar. Eu já desliguei o meu celular. Pode o mundo desabar, que eu não tô nem aí, ninguém vai conseguir me atrapalhar. Hoje eu tô fechado pra balanço, agora eu sou todo seu. Hoje eu tô fechado pra balanço, agora eu sou todo seu. Nada mais me importa agora, nada mais me importa agora, só você fechar a porta, deixa tudo lá fora, porque esse momento é todo nosso. Eu já preparei o ambiente que tá quente só pra gente e pra mais ninguém. Tem champanhe, luz de vela e no som tem sempre aquela música do Boyz II Men. Hoje eu sou todo seu e ninguém vai me encontrar. Eu já desliguei o meu celular. Pode o mundo desabar, que eu não tô nem aí, ninguém vai conseguir me atrapalhar. Hoje eu tô fechado pra balanço, agora eu sou todo seu. Hoje eu tô fechado pra balanço, agora eu sou todo seu. Nada mais me importa agora, nada mais me importa agora, só você fechar a porta, deixa tudo lá fora, porque esse momento é todo nosso. Sou todo seu, ninguém vai me encontrar. Sou todo seu, sou todo seu.